batida, abatido, passando mó veneno, ruim, deprimida, deprimido. Viver assim eu sei é mil fita. Quem te vê ri, desacredita, acha que pra ti já não tem mais jeito. Esquecem que nenhum ser humano é perfeito. Aqui é comum cometer falhas. Fariseu é mato, na banca espalha. Aqui eu relato proceder da rua. É certo no certo, junto com Yeshua, de olho aberto. Sou mais um ativista, vacilou, moscou. Nada conquista, no corre demorou. Não tem pra Tomé, pra viver no peão. Tem que ser de pé em pé, não dá mole não. Se não cê fica pra trás, levanta a cabeça, vai lá, dá o gás. Tenha certeza, você já venceu. Desde o nascimento o Criador te escolheu. Desde o primeiro momento ele tá te observando. Persevera, fica firme, continua caminhando. Se o mal te oprime, o bem te protege. Toda ação do universo é ele quem rege. E na mano, confesso, já pensei em desistir. Olhando para trás, vi o quanto perdi. Então decidi, vou buscar a paz pro meu interior. Custe o que custar, eu vou. Eu vou buscar aquilo que me pertence. Todo que pede recebe. Por isso custe o que custar.